pelas sombras do poder, rondando guetos da cidade pra servir e proteger. Alguma cara, liberdade, que ninguém sabe dizer. Onde é que está? Onde é que foi parar? Louvando cores da bandeira, o quanto queira se render. A lei aponta para a ordem, pronta a desobedecer. Atrás das grades de onde mora, dentro ou fora, rei, a lei. Onde é que está? Onde é que foi parar? Quem não professa a sua religião. E a lei declara quem se esquece, o rolincha sem perdão. É a lei da selva para as bichas e o fim da escravidão. Onde é que está? Onde é que foi parar? Apaga. Bom tiro aqui.